está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Levante aí as suas mãos ao que está sentado no trono, e ao poder seja o louvor, seja a honra, seja seja o louvor.